Pegada. Pegada. Alô, pessoal, de novo, podcast de pegada com Luiz Conzê. E hoje vamos ouvir uma entrevista que fiz com o Utopia. Conversei com a galera que se apresentou junto com a banda Local Z em uma das quartas de pegada lá no Usina Lounge. É, a quarta de pegada é um evento que tá um pouco sumido, mas a gente vai voltar com ele em breve. A gente tá procurando aí o melhor lugar pra colocar o evento. Vamos ouvir então o Utopia. E na volta eu dou os créditos aí da banda de BG. Vamos lá. Motor aqui com a baixinha de Utopia, Rafael ou Chumbinho. Acabaram de tocar aqui no Usina Lounge. Primeiro eu quero saber dele, como é que foi aí o show. Vocês estão acostumados com o formato semiacústico, como é que é tocar também aqui pro público, que é um público que vem pro lugar, não só para ver o show, né? Para mim fazer um happy hour e tal. Como é que é aí o ambiente e tocar nesse formato? Bom, a gente está acostumado a fazer um show assim, mais pesado, assim, né? Com guitarras, efeitos. Então surgiu essa oportunidade pra gente tocar aqui. No Usina, que é um lugar mais tranquilo, um público mais selecionado, e pediram pra gente fazer uma versão acústica. Como a gente realmente tem um pouco mais de peso nas músicas, a gente decidiu, em vez de fazer uma versão acústica, fazer versões sem acústica, para poder, às vezes, até utilizar um pouco mais do que a gente costuma fazer e experimentar diversos estilos musicais, como a gente tocou uma música no formato Bay Jazz, terminamos uma com MPB. E coisas desse tipo, assim. Hoje vocês tocaram ao lado do Local Z, né? Que é uma banda também de BH independente. Quando vocês tocam com outras bandas independentes, assim, vocês procuram fazer contatos, vocês tentam fazer parcerias com as bandas independentes também, pra viabilizar outros shows, assim, em alguns lugares, viabilizar eventos. Como é que é a relação do Utopia com o cenário independente, Belo Horizontino e com as bandas? Bom, a gente costuma, assim, fazer parcerias com outras bandas independentes. Eu acho que isso é muito importante e acho realmente muito interessante, porque você pode explorar novos públicos, né? E é uma coisa que eu admiro no coletivo de pegada, que é a questão deles tornarem a cena independente em Minas mais integrada, né? A gente tem a possibilidade de conhecer novos artistas que a gente talvez não conheceria em alguns eventos, e outros artistas não conhecerem. Então, com isso, a gente pode fazer novos eventos com outras bandas que a gente criou através do coletivo e outros coletivos até, e promover aí eventos direcionados ao público dessas bandas, né? A gente costuma até tocar muito com o monograma. Você falou aí do coletivo pegado. O coletivo pegado é um ponto fora do eixo, o circuito fora do eixo. O Utopia tem intenção de, em 2010, né, o ano está começando, o Utopia tem intenção de buscar essa possibilidade que o circuito fora do eixo proporciona para as bandas circularem pelo Brasil inteiro. Vocês também pretendem utilizar de algum edital de passagem, alguma lei de incentivo, para viabilizar turnês ou algum trabalho aí para 2010? Como que está o planejamento então da banda para 2010? Pois é, na verdade, a gente realmente quer muito fazer show fora de BH, né? Sair caminhando aí nas estradas de Minas e, se possível, com os estados do país todo. A gente tem muito interesse nesse trabalho que o coletivo faz de encaminhar a banda para eventos fora de BH. Está dentro do nosso plano 2010 isso. E além disso, a gente também está querendo tocar alguns eventos maiores. A gente está buscando isso, estamos procurando a galera do Conexão, do 3HC Fest, que é um evento pelo baixo aqui, que eu acho que é um evento super importante. E queremos conhecer também outros eventos grandes que rolam em cidades do interior de Minas, alguns eventos que a gente até não conhece. Talvez o próprio coletivo possa indicar pra gente e apresentar eventos tão importantes quanto a cidade. É, você pode contar com o coletivo, e agora eu queria que você deixasse aí também algum contato da banda, site, qualquer coisa, para o pessoal conhecer melhor, e que você anunciasse também uma banda do Utopia, uma música do Utopia, para a galera ouvir na sequência aqui da entrevista. Vai lá. Ok, bom, contato pode ser pelo telefone 8898-4970, conversar contigo. E também pode pesquisar a banda pelo MySpace, que é www.myspace.com/bandautopia. Lá você vai poder conferir não só as músicas do EP, mas também o que a gente fez no passado, que é o Clube de Porta Retrato. E eu deixei pela galera escutar a própria Porta Retrato para poder já ir familiarizando e depois assistir o clipe. Então esse foi o Utopia. Agradecendo a entrevista, desejando muito sucesso em 2010. Valeu, fiquei com a Porta Retrato então da galera. Esse foi Luiz Conzeiro, do time Pegada. Um abraço, até a próxima. Então vocês ouviram aí Utopia, uma das bandas mais promissoras aí de BH, na minha opinião, galera nova já fazendo um som de muita qualidade mesmo assim, a gente tá botando fé e desejando aí muito sucesso pro Utopia. A banda de BG hoje foi uma banda que eu particularmente sou muito fã, estive lá em Montes Claros tocando lá na terra dos caras e resolvi fazer esse tributo aí. É, vocês ouviram Furo com a música Faça o que quiser de mim. O podcast de pegada vai ficando por aqui. Semana que vem eu tô de volta. Obrigado pela audiência. Até mais. Pegada. Pegada.